porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele. Oh, yeah. se viu e nunca se ouviu.